la mia frente. Di tanto batella svai sciocca chi ci in mente. In quanto sciocari si dislighi si in frente. Ma si chiude dente. A raiva só vai vagar outro ambiente. É hip hop sem neurose, tome as doses. Consumi as vozes de rima na psicose. Animais ferozes rasgando, engasgando coberto. Os moleque vão bagunçando e aguçando o rap. Qualquer um que preste, investe, veste lagado. De leste ou oeste é o teste aplicado. Do mestre rupestre, o veste contaminado. Com as pontas tem minado, cabeça tonta mimado. É exterminado e uma vez terminado. Cê diz que é descolado, CD quis autografado. Mas calma, tô fazendo com alma. Minha primeira mix tá ligado, bate palma. Bate cabeça, vai bagunçar sua cachola. Só as avessas recalçam que sempre rola. Bate cabeça pra nova e pra velha escola. Bate que bate, mas vai que não cola. Bate a cabeça, vai bagunça sua cachola. Sou as avessas, é o som que sempre rola. Bate cabeça pra nova e pra velha escola. Bate que bate, mas vai ter, não cola. Meu som componho, pra quem levanta ponho. Ponho versos em sonhos, o universo é meu rumo. Assumo num rascunho, sempre overallmente eu testemunho. A rima na underground, de você em pena. E distorço o pescoço, vem me dizer meu lema. E eu torço até o osso, não faço som pra doce que não sabe o que é ser fosco. Meu gosto é composto, foda-se o oposto. Trago reforço pro movimento, mas não me retorço pra agradar jumento. Esse é o momento, quem é tá dentro. O centro não é meu foco, mas se vacilar eu entro. Concentro, acima que vasculhe pro aumento do barulho. Mergulho, afundo com o bagulho, vagabundo enlouqueceu. Hip hop não morreu, falso hip-hop que cresceu. Caramba, quem tá na corda bamba se fudeu. Babada que bate, mas vai ter não rola. Bate cabeça, vai bagunça sua cachola. Só as avessas recalçam que sempre rola. Bate cabeça pra nova e pra velha escola. Bate que bate, mas vai ter não cola. Eu já me pago nos beats, cleo no rap. Sou pensador, tô como Gabriel. Encantador como o som da céu. Um clássico ele sai, samba de Bebel. De Elis eu sou fã, flow de list já vou. E nisso invisto, vale da minha cor um misto. E refere-se ao meu nome, Mike é visto. Desisto, cê sai do beat ou fone. Rompo fere, tipo litio. E prefere morrer, vive em sitio. Aí dançou o ovo, tô ralé. Meu show, cê gritou olé. Leva até o gol com pé, dizem que eu sou Pelé. E nem vi pôr essa mão, passa mal. Falador, deixa minha orelha impressa. Famoso causador, a gatcat dá um long shot de desonra. Nem marque com eles pra eles vir me trombar. Aí leva herb, é o seguinte, vê minha grana e leva 20 copos que eles aplicam como goles de arnica. Bate cabeça, vai bagunça sua cachola. Só as avessas rap é o som que sempre rola. Bate cabeça pra nova e pra velha escola. Bate que bate, mas vai que não cola. Bate a cabeça, vai bagunça sua cachola. Só as avessas rap é o som que sempre rola. Bate cabeça pra nova e pra velha escola. Bate que bate, mas vai ter, não cola.